Chegamos agora ao episódio 6 da segunda temporada de Agretsuko, Futuro Desconhecido. O Anai começa a vender bentôs a 500 ienes na empresa para os outros funcionários, porque fez muito sucesso a comida do Anai. E 500 ienes, caso você não saiba, é algo em 22, 23 reais. Então, pô, 22, 23 reais por uma marmita bem feita, eu acho válido, eu acho justo. Eu pagaria também. Opa. Eu pagaria. Eu também pagaria, mas lembrando que isso daí é tudo por baixo dos panos dos superiores pra ninguém ficar sabendo. Sim, porque afinal de contas não pode vender coisa na empresa, afinal de contas isso aqui não é bagunça, é Japão, porra. Aí, ah, tá chegando o presidente, a galera, todo mundo fica na encolha, ninguém fala nada. Aí a Aresco passa lá no corredor, dá um tchauzinho pro Anai, que dá um sorriso de volta pra guerra. Quer dizer, tá todo mundo na boa agora. Acabou o modo surtado do Anai, que agora o Anai achou o lugar dele na empresa, né? Sim. Muito bem. Mas aí o que que acontece? A vida da profissional da Aresco tá voltando ao normal, o que significa que tem que dar merda na vida pessoal dela, que ela nunca consegue ter tudo de bom na vida dela. Durante um lanchinho da tarde, café da manhã, sei lá que horas que era isso, que era aí, a Aresco se encontra num café com a Gori e a Washimi e começam a conversar sobre a vida, dizendo que a vida dela não tem significado. A Gori diz pra Aresco que ela tem que tomar as rédeas da vida dela pra fazer a vida dela mudar. E o Ashimi manda ela parar porque ela tá dando sermão. Eu tô dando sermão mesmo, eu quero dar sermão, me deixa dar sermão em paz, moleque. Aí corta a cena, aparece a Fênico dizendo que a vida da Aresco é só trabalhar, ir pra casa, mexer no celular e dormir. Trabalhar, ir pra casa, mexer no celular e dormir. Mas o que que a Aresco retruca pra Fênico, Donana? Vamos listar, o que que você faz logo cedo? Ah, vem pro trabalho. E depois, o que você faz? Ah, eu vou pra casa. E no meio tempo, eu mexo no celular e depois eu vou dormir. Oh, meu Deus, a minha vida é igual. Aí dessa vez ela... Ih, não é que é? Tá, tchan. Danou-se. Eu sou obrigada a admitir que a vida de um adulto mediano, tende a seguir mais ou menos esse roteiro mesmo, né? Eu tô igual. Eu vou trabalhar, depois vou pra casa, depois mexo no celular e vou dormir. A minha vida tá igualzinha, não posso falar nada da vida dos outros, não. Bom, a minha não, mas... A diferença é gravar podcast, né? É o diferencial só. Não, a minha tem diferença todos os dias, não posso reclamar, não. Ah, diferentão, desculpa aí, seu diferentão. Mas aí, o que que acontece? A Gretzko vai receber a sua última lição na autoescola. Como ela mesmo diz, ela é excelente em receber ordens e cumprir a risca, então o instrutor adorou a Aresco, falou, muito bem, tá aprovada, fez tudo como eu mandei, muito bom. E o Tadano diz que isso é uma coisa boa, a pessoa ter essa aptidão para seguir ordens e fazer tudo como a galera manda, né? Mas a Aresco diz pro Tadano que ele é muito lerdo no aprendizado dele e ela até tenta ajudar pra felicidade de novo da atendente da autoescola nesta temporada. Tá mais ou menos igual o babuíno do karaokê na temporada passada, né, dona Ana? Essa daí é outra que vê tudo, comenta um pouco, mas fica ali, só na janelinha, só filmando. Opa, urubu servando. Urubu servando, é bem o termo. Urubu e olha que ela servando. Não é um urubu, é só pra esclarecer. Mas aí que tá, a corta da cena de novo, né? A gente já viu a Aresco tomar mais uma vergonha alheia por todo mundo tá percebendo que ela tá adorando, tá dando, né? Só ela que não, mas tudo bem. Aí vemos a mamãe da Aresco faxinando a casa dela de novo. E ela conta pra Aresco que ela foi dispensada por um daqueles pretendentes malucos que a mãe da Aresco tava falando. Papo vai, papo vem, eles acabam mencionando o tal do Shirota, que é aquele urso polar do começo da temporada, e que ele arrumou outra. Então ele não tá mais disponível. A Aresco se sente mal por isso. Sinceramente, eu não entendi o porquê, porque ela mesmo falou que não gostava do Shirota. Mas eu tento ver um pouco. Não entendi. Talvez porque eu sou a menina do grupo, né? Eu acabo entendendo um pouco o ponto de vista dela. O Shirota não é um cara ruim. Se você tá pensando mesmo em casamento, se você tá pensando em começar uma família, alguma coisa assim, passa às vezes a pessoa na tua vida e você olha pra ele e fala assim, é, podia rolar, mas não deu aquele clique. Do ponto de vista dela, é, você pode até dizer, ela não devia ficar chateada de deixar ele ir embora, mas ela tá tão insegura que lá no fundinho aquele pensamento de, puxa, talvez eu tenha deixado uma boa oportunidade escapar, fica incomodando. Eu não sei se ela tá se sentindo mal ou só incomodada por essa sensação de não tô chegando a lugar nenhum. Então, dona Ana, nesse ponto, a minha opinião é, ninguém gosta de ser trocado. Também, isso é válido. Então, a partir do momento que ela era o alvo do Shirota e ela não quis o Shirota, ela pensou que o Shirota fosse ficar na dela o tempo inteiro. Só que não. Então, aconteceu que ele arrumou outra e ela se sentiu incomodada. Veio aquela síndrome do poderia ser eu. É. Aí, passado o papo do Shirota, a mãe da Aretsuko vem com outra cartada. Ela ir num... uma festa de encontros, que é nada mais nada menos que um monte de mulher e um monte de homem tentar bater papo, no sentido de bater papo 30 segundos pra ver se você consegue, cara. É uma falta de Forever Alone, mano, é um momento tão vergonha alheia, velho. Ai, nossa, né? Olha, encontro a cega já é uma coisa assim, meio forçado, mas essa coisa desse date express, gente, é muito sem noção. Como é que você vai em 30 segundos conseguir julgar a pessoa e rolar clima? É, mas acontece, dona Ana, que Letsko foi testemunha de uma pessoa que não só consegue fazer isso, como ainda tem um método especial para fazer isso, que é ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Gori, que ela estava lá na festa junto com a Retsuko. Agora, por favor, dona Ana, descreva o momento que Gori e Retsuko se encontram. Como é que elas estão lá preenchendo as suas fichinhas, né? Colocando as suas coisinhas e de repente, ups, ai, você é aqui? Olha, nossa, que coisa incrível, nossa. Ficou ali meio que onde eu me escondo, né? A Retsuko pelo menos é pequenininha pra ela se não, esconder debaixo de da mesa. Não, melhor de tudo é uma olhar pra ficha da outra e falar, ué, teu hobby não era karaokê? E você? Tua idade aqui não tá errada, não? Você não tinha 40... Oh, quando tô... Isso aqui é um grupo até 37 não, anos. Aqui é um grupo até 30, não posso. É que eu gosto de novinho. Eu gosto de novinho. Sabe nada, inocente. Agora e com seu gosto de novinho. Nossa. Não é? Mas aí, elas ficam. A Aretsuko começa a história, né? De senta um cara na frente dela, tenta falar por 30 segundos. E na maioria das vezes a resposta é: tá escrito no papel. Eu pergunto do cara: ah, qual é o seu hobby? Tá escrito no papel. O que você gosta de fazer? Tá escrito no papel. Trabalha com o que? Tá escrito no papel. Puta que pariu, gente. Vocês estão analfabetos? Tá escrito no papel, caralho. Aí começa o heavy metal, né? Ela dizer que ela parece que tá na frente de um rodízio de homens, que você tá passando um homem atrás do outro, é um pior que o outro. Até que aparece na frente de Retsuko um tigre, né? Um tigre bonitão, tal e coisa. Que o cara parece realmente ser uma bacana, tal e coisa. Mas, Jorge, tanto o Retsuko quanto o Gori se afeiçoaram a este tigre branco. Mas qual é desse tigre branco? É basicamente, ele é um ator. Então, assim, o que vocês perceberam é que nesse cenário, eles colocaram um ator que parecia ser o melhor dos partidos, mas é justamente pra que todos prestassem a atenção, porque às vezes a vida engana. E esse foi o caso. Se eu entendi direito, não tinha só ele de ator, não. A garota que explica pra elas que ele era um ator, ela também era uma atriz. Sim. Não era só ele que tava de ator, não. Tinha ele de ator e a mulher que explicou pra elas que o cara era ator também era contratada. Sim. É mais ou menos uma história de isca, né? Você tem a isca tanto pras mulheres que estão ali, quanto pros homens. Então tem que ter, no mínimo, um de cada, né? Um gatão, um tigrão, se você preferir, né? E também uma moça bonita, assim, pra manter os caras interessados em permanecer ali. Olha, quem sabe eu consigo chamar a atenção desta deusa, deste gatão. É, porque eu vou te contar um negócio. Fora o tigre, era cada maluco mais doido que o outro na porra daquela lista de solteiros ali. Ali era realmente os desesperados. Era a porta dos desesperados naquela... Né? Mas, Nerdmaster, me fala uma coisa. O que a Aretsuko e a Gori vão fazer depois de descobrir isso aí? Ah, elas obviamente vão fazer a única coisa que duas adultas poderiam fazer. Vão encher a cara, né? Vão num bar e vão tomar os goró. E no que elas tomam os goró, a Gori começa a abrir o coração para Etsuko, dizendo que ela chegou nos 40, tal e coisa. E que quando ela tinha 20, ela não imaginava que a vida dela ia ser assim. Ela imaginou que ia ser outra coisa, mas que ela também tá até muito feliz, porque a vida dela tá boa. Ela tem a Retsuko e a Washimi na vida dela, o que realmente é o que faz a vida dela ser uma coisa muito boa. E ela até espera que quando a Retsuko chegue nos 40, ela também tenha esse sentimento de gratidão. Inclusive ela pergunta para Etsuko se quando ela tiver filhos ela vai dar bronca nos filhos usando voz de heavy metal. Tá meio óbvio, né? Essa aí era meio óbvia, né, Gori? Porra, tava lá sério. Ah, eu sei não. Eu acho mais fácil ela ir pro quarto e gritar lá dentro do quarto e depois não, sair. Não, não, na hora de dar. Não. Mãe, quando vai dar bronca no filho, ela não se tranca em lugar nenhum, não. Não, daí, no mínimo. No... Bronca é pra se dar na cara. No mínimo é ia subir as luzes, o microfoninho e. É que eu não consigo imaginar a Retsuko dando bronca em filho. Porque ela é toda aquela, aquela coisinha. É que você não consegue imaginar a Retsuko com um filho ainda. É, eu acho que é isso. Eu já imaginei, cara. Uns pandinhas lindos. Bom, mas aí papo vai, papo vem. A Retsuko volta lá na autoescola porque ela... Acabada a bebedeira, né? É, né? Ela volta na autoescola porque ela conseguiu a habilitação. Ela foi, inclusive, pra tentar encontrar o Tadano pra mostrar... Dá a notícia, né? A entendente até fala, você ia querer, você tá procurando o Tadano, né? Imagina, eu procurando o Tadano, falando, cadê o Tadano? Não tô vendo o Tadano em lugar nenhum, cadê ele? Ah, ele parou de vir na escola, desistiu e foi embora. Só faltou a atendente falar assim, Retsuko, para aí que você tá dando pinta. E com essa triste notícia, termina o episódio 6. Fiquem por aí, ouvintes, e não percam o próximo Nerd Maratonista. Muito bem.